Assistam o podcast em vídeo que é melhor. Que delícia, cara! Vai! Fala, galera! Estamos começando mais um Bem-Amiches! Eu sou o Evandro e aqui comigo temos o Godaka! Bordão de transformação proferido pelo super-herói místico originalmente da editora Falso tinha crescido substantivo chulo referente ao aparelho reprodutor masculino. Nossa, tu... Shazam, carai. Tu deve escrever muito pra fazer isso aí, hein? Eu acabei de escrever. Eu ia fazer algo maior. Deixa pra próximo. Temos também o Zwest. Fazer um negócio agora incrível. Você quer... Eu quero assistir Alien Invasion. Tomato Monster, Mexican Armada Brothers, just regular brothers running for an asteroid, and just two brothers. Morty. Vamos também o Flammer. Por Atena! E também o Servini. Caralho, meu, derrubei um pedaço do meu sanduíche. Tomar no cu. Tá nem comendo isso, porra. Acontece, cara, acontece. Cai no chão? Não. 5 segundos. Não, não, não, caiu no chão. Não caiu no chão, consegui pegar. Se eu não caiu é 15. Caiu, se caiu na mesa é 15. Caiu na tua caixa de areia só. Não caiu no chão, caiu no lixo radioativo aqui do lado, né? Vamos lá então. Eu fiz um sanduíche de cebola e césio. Então, galera, estamos aqui hoje pra... A gente vai fazer uma pauta que a gente faz, geralmente, em muitos podcasts. Agora a gente vai fazer oficialmente. Em aleatoriedade. A gente usa muito em aleatoriedade isso, que é ficar passando cosplay feio, cospobre no chat. Agora a gente vai fazer oficialmente. Estamos tentando aqui até gravar em vídeo pra vocês poderem visualizar muito melhor os nossos cosplays. Não estamos... Inclusive estou abanando para você, ouvinte, olha aqui, ó, me vejo abanando para você, poxa, que pena. É, e aí? Nós queremos ser youtubers? Youtuber? E aí, pessoal, beleza, como é que estamos? Queremos ser youtubers pra roubar público do HDR. Então, vamos começar logo essa porra. Sempre tem um pra fazer isso. Sempre tem um idiota. Toma no cu. Dá um curtinho lá. Dá um curtinho lá. Então, cara, primeiramente, a gente não tá aqui pra falar mal das pessoas, e sim somente dos cosplays. Tem que falar cabadeirante. Então não se ofendam se você é cosplayer, viu, Flammer? É só pra rir. A gente tá aqui só pra se divertir, e vamos começar com Godaka. Opa, comigo já de cara? Já de cara assim. Sim. Então já vou começar com a minha melhor carta. É, hoje é disputa, quem... Mago Negro! Que é uma foto que possui muitas referências, mas as pessoas só se focam em um ponto. Que são os melhores Vingadores já feitos. Nossa, cara, essa aí é... Tá aí a foto. É aquela, deixa eu só perguntar. Todo mundo só lembra do Hulk, todo mundo só olha pro Hulk. Essa tá aí, a galera não percebe que, tipo... A armadura do Homem de Ferro é feita apenas de garrafas e pacotes de bebidas, cara. A máscara dele fez a um... A máscara é uma Rosé Cuervo, cara. Rosé Cuervo. Deixa eu ver. As partes vermelhas de Bacardi. O LEDzinho é um Jack Daniels, cara, miúdo. A minha tá um pouco mais ampliada aqui. Cara, o Capitão América, velho, essa máscara deve ser aquelas que, sei lá, eles dão no Burger King, ó, sei lá, em algum desses lanches, assim, sabe? Algodão doce, aquelas que vem no algodão doce. Algodão doce. O cara voltou do Iraque, botou o capacete dele. Esse skin dele é um frisbee mesmo, né, cara? Cara, esse martelo Thor ali, escrito à mão... O martelo do Thor parece uma caixa de presente, tá ligado? É uma... É... com aquela, silver tape, cara. Aquela caixa que eles embalam no supermercado, que é aquela embalagem do, do supermercado mesmo, sabe? Aquela, aquela cinza. Caralho. Mas o Hulk, cara, que o Hulk se destaca. Mas o Hulk, é, não dá pra, Hulk, não dá pra evitar o olhar do Hulk, cara. É que, o, é que o olhar do Hulk, ele tá, tipo assim, ele não olha pra ti, ele olha pra tua alma. Você percebe, se você começar a mover, assim, o seu corpo, o Hulk continua com os olhos fixos em você. Se você for pra outro ambiente da sua sala, da sua casa, o Hulk continua te olhando. Tá olhando, né? Você vai pra outra realidade, o Hulk continua olhando, cara. Se à noite você estiver, assim, sentindo uma presença estranha no quarto, não acenda a luz. Mano, mas tipo, pode ser. Bom, já sabe, né? Pode ser o Hulk tristão te pedindo pra matar ele. Ele tá esse Hulk tá meio lagarto, né, cara? Ele parece um calangão, cara. Ele é um capa, cara. Imagina. Cara, tu para pra imaginar que o cara se vestiu com uma roupa assim e aí pediu pra alguém desenhar de canetinha os músculos, tá ligado? E colar dois daqueles olhos malucos no, na testa dele. Vira que balanço. É, porque os olhos devem estar na testa dele, tá ligado? Sim. Porque ele tem que enxergar alguma coisa. Sim, a bolinha do nariz é mais ou menos, deve ser mais ou menos o rumo do olho, cara. É. Sim, cara, ele tá no meio, cara. A boca é um bigodão do Groucho Marx ali. É. Cara, aconteceu uma coisa com o Lilis aqui, a gente tava num evento aqui em Recife, e tipo, um cara chegou com aquele peito liso, sem nenhum gomo de músculo, com um lápis de olho e diz, ei, alguém aqui sabe desenhar? Eu queria que alguém desenhasse alguns músculos para mim. Tem um negro que não se esforça em nada. Pô, aí entra aquele cosplay do Mike Hagar, né, cara? Ah, mas daí tu tem que dar um desconto pro cara, né? Ele não vai ficar fazendo, tipo, 5 anos de academia pra, tipo, um dia só. Vai na zoeira mesmo. Tem o cosplay, não, brother, tem um cara aqui de Recife que ele faz um torque, ele malha pra caralho, ele tem um braço gigantesco, velho. É, mas aí o cara só faz isso. Mas aí, tipo... É, um metidão. Mas igual esse Mike Hagar que eu mandei aí, esse aí tá perfeito, cara. Ali, o cara fez... Genial. 1, 2, 3, 4, 5, 6 riscos ali, ele resolveu a vida dele, cara. 6 riscos tá ali. Tá vendo, Godoc? A gente tá fazendo o quê, pô? Tamo perdendo nosso tempo. Pra que eu tô fazendo exercício, né? Vocês estão perdendo tempo aí, cara. Só uma coisa, ele cortou o cinto pra ficar inteligente ali, ou tá dando a volta no rego dele, né? Eu acho que ele cortou. Cara, ou é dois cintos, cara. Uhum. Pode ser também. Mas tá dando a volta no rego dele. É, cara, é isso aí, cara. A alma do cospobre é usar o que tem em casa. Pois é, cara, o Capitão América, ele pegou um lenço com as bandeiras e amarrou no pescoço do Capitão América. Eu não sei como você imaginou. Capitão América tem um lenço. As cores da bandeira, cara. Isso aí, cara. É, eu só gostaria. Olha a luvinha dele. Lembrei de mais uma vez, só. Eu sei que não é só ele, eu sei que o Hulk é a estrela dessa foto. Mas eu gostaria só de lembrá-los que o Hulk está nu. Verdade, ele tá sem a calça hoje. Sim, pior que é. Ou ele tá usando aquelas calças de rapper, assim, que vai no joelho. Sabe? E o legal é a metalinguagem que tem aí, porque o Homem de Ferro ser feito só de bebida lembra o Demônio da Garrafa, né? Demônio da Garrafa, cara. Verdade, verdade. Ficou legal. Esse é o demônio no corpo todo, né, cara? E se você olhar o Thor, no martelo tem escrito Tur. Tur. É o Tur. Eu não consigo ler o que tá escrito, cara. Tá... Ele é meio redneck. O Tur, cara. Ele é meio redneck. Não. O Tur eu tô escrito, não consigo ler o resto. Ah, eu nem preciso, cara. Mas vamos lá, Zwaist. Vamos seguir, senão a gente vai ficar contemplando essa imagem até amanhã. É que eu fico pensando... Eu já fiz isso, cara, por muito tempo. Assim, eu tinha outra imagem dessa aqui, cara, deles numa outra posição, que dava pra ver melhor as marcas das embalagens do... Sim, eu conheço essa imagem, vamos ver se eu acho. É. Cara, eu por muito tempo eu não me incomodei com o Capitão. Eu pensei que era um capacete só, depois que eu vi que era uma máscarazinha na testa. Sim. Sim. É muito safado aquilo ali, cara. Sim. Aquelas com elásticozinho passando nas pontas, né? Vem no McLunch feliz. Lastec. Essa internet já roda essa foto já roda a internet há muitos anos. Sim, sim. Esses caras já devem ter filho hoje em dia, bicho. Imagina o teu filho vendo isso, tá? Olha, talvez ele já tinha nessa época, tá ligado? Cara. O único que tá salvo é o próprio Hulk, o único que tá mascarado. Exatamente. Não, não, o Homem de Ferro também, pô. Aqui, achei, mano. Tô show, manda aí. O Hulk poderosão lá atrás, ó. Olha só, cara. Dá pra ver melhor ainda. Dá pra ver melhor, cara. E dá pra ver que o olho dele tá muito em cima na testa. Sim. O cara tá olhando pra frente e o Hulk tá olhando lá pro outro lado. Chegando o perigo ao fundo, cara. Ele só traz uma bandeira do Canadá? É, uma bandeira do Canadá. Acho que é, cara. Nessa hora não importa mais. Vai lá, gente, vai lá. Ah, esse Thor é muito marotão. É. Esse Thor parece o Fog Nelson, né, cara? Esse Thor. Ih, cara, isso que eu tava lembrando. Isso que eu ia falar, cara. O Fog Nelson, cara. Caralho, Zeiste. Já de eu não cara. Eu não sabia que imagem que era essa. Eu tô pegando, como não botei nome, tô pegando aleatório e eu vi que é o Eevee. É o Eevee, cara. Que... É um Eevee ou um Flareon? É um Flareon. Sei lá, cara. Foi meu nome da foto de Pokémon, caralho. É de fogo. É de fogo, mas, Flareon. Assim. Mano, esse cara, ele botou um... Velho, ele tá com os transtornos pra... Os PVC. Os PVC ali. Mano, isso é a matéria do que você fez dos pesadelos, cara. Imagina esse cara andando na rua. Me lembra profundamente aquele cara que abandonou a sociedade pra virar uma cabra, lembra? Sim! quis viver como uma cabra por um tempo. Ele acoplou uma coisa nas pernas dele, é isso aí mesmo. Olha que idiota, cara. Eu vi um vídeo, esse vídeo, desse tonto levando uns capotes. Sim, né? Não, eu vou me disfarçar de cabra e elas vão. As cabras vão me afetar com uma delas. Vou viver como igual. Toma. Eu não sei que material. Cara, se... O cara parece que cortou uns colchão, sabe? Aqueles espuma do colchão ali e botou em volta do. Botou ao redor, cara. Se Pokémon fosse desse jeito, cara. Você ia ver o Pokémon Go aparecer desse jeito, cara. Você ia ver que legal que ia ser. Imagina se você chega em casa, assim, no corredor, você encontra essa posição assim. Parado te olhando, assim, no meio do corredor. O cara só larga essa fantasia, não precisa estar o cara, tá ligado? É mais legal se tiver o cara, assim, na hora que você chega ele começa a se aproximar. Ou tipo, vira as costas e entra num quarto, assim, quando você chega lá ele sumiu, tipo iluminado, saca? Que merda, cara. Ainda falando sobre a ideia de desenhar os músculos, tem um maravilhoso Flash que vocês já viram. Sim, ah, muito. Achei aquele clássico também, né? Aham. Uhum. Manda aí. Ele tem... A marcaçãozinha, porque a roupa não cabe nele, né? Roupa de criança. A roupa ficou de fora. Isso é muito clássico. Continuando então. Vai, Flamer, manda um aí. Cara, fala da minha área, né? Tipo, já fiz cosplay do Vest? Viadagem. Já fiz cosplay de Vest e Trigun? E tipo, tem um cara que tem uma peruca muito nojenta que tá parecendo Donald Trump, tá ligado? É tipo, a roupa do cara tá até legal, mas a peruca, velho. O nome dele é Vest the Strumpet. The Strumpet! De nada, mundo. De nada. Você não sabe onde começa o cabelo dele, sabe? Parece que ele vem de trás e dá uma volta. Deixa eu mostrar aqui que é muito feio, velho. Vai mandar pra gente poder. Eita, porra! Vamos ver. É, não, realmente, o problema é essa peruca. Clodovil, é você? Não, eu sou Walter Merdado e estou aqui para com meus. Mas a arma tá legal. Pô, arma tá legal, tô. A arma tá legal. O óculos é qualquer coisa. Até a luva tá legal. Esse tecido que eles usam nessas roupas que eu acho meio estranho. É um tecido meio brilhoso. É, eu acho meio estranho, assim, não é um tecido que a pessoa usaria, assim, sabe? Ah, mas esse aqui que tu mandou, esse aqui que tu mandou depois não é tu, porra? Então. Esse é um viado também, porra. É um viado. É, porra. Não, mas aqui a diferença, a principal diferença é que aqui é a porra do teu cabelo, né, meu? Tu pintou essa merda aqui. O cara meteu um perucolão ali do Walter Merdado e tá fingindo que tá usando uma arma. Tipo, cada tá bem, tiro Flamer, é um imediato, tá ligado? Esse do Flamer até atira de verdade, ele tá sendo procurado até hoje. Depois desse evento ele foi numa lixeira, queimou a fantasia pra não ser encontrado. Pra não ser reconhecido mais. Né? Deixou crescer um mustache. Bigodinho de vilão. É. Vini, tu tem algum aí pra passar? Eu tô procurando uns do Flamer aqui, depois eu coloco. Filho da puta! Eu quero passar um que eu acho sensacional, que eu já usei em post. Deixa eu mandar aqui então. Não, agora eu tô mandando o meu, né? Depois tu manda. Ah, mas foda-se, agora é a minha vez? Não. É a minha vez, cara? Minha vez, cara! Agora já mandei o Wolverine de papete. É a minha vez, cara! Agora já mandei. Olha só que foda, nem abre. Já mandei o Wolverine de papete agora. Cara, esse Wolverine é muito bom, velho. Cara, eu acho sensacional. Porque pra mim, o Wolverine dos quadrinhos das antigueiras, pra mim, na vida real, ele seria assim, cara. Ele era assim, cara, é verdade. Que, de papel? O Bernie desenhava ele como um baixinho esquisito. Esquisito, cabelo desgrenhado, meio parrudo. Mas eu sempre achei que o Wolverine fosse assim. Tipo, ele é um baixinho feio, parrudo e peludo. Que usa umas papéis. É que agora desenha o Hulk Jackman, né, cara? Cara, se você observar lá atrás, o garoto tá com as pernas moles, porque tá vindo o Wolverine, ó. O Wolverine deve ter quebrado a perna dele, cara. Essas caixas aí é caixa de instalação elétrica, cara. Sim, tem uma régua, é uma régua do lado ali, cara. Tem um elétrico dentro, porque tá tudo ligado. É uma régua ali do lado, cara, pintado. Isso é o mais sensacional, cara. E aí, pode ver que a arma X tá em cima do pinto dele, né? É a arma X, cara. Because it's a dick in a box. E os desenhadinhos na mão ali, cara. Do caralho. Dá até uma enganada, viu? Parece que tá tatuagem, cara. É, cara, se bobear até é. Talvez o cara saia vestido assim normalmente. Nossa. Mas tipo... Tem uma chance muito grande. Se você parecer com o Wolverine e tatuar isso na mão, é legal, velho. Não. Ou se você achar que você parece com o Wolverine, também. Se tu achar, que é o caso desse cara. Mas eu acho... Eu acho sensacional, cara, esse... Eu acho sensacional esse Wolverine, cara. É muito foda. Eu tô tentando entender onde é que essas mangueiras se acoplam. No cu dele? Já tem mangueira pra caralho ali, cara. É de uma caixa pra outra, é só isso. Não faz mais nada. Tá, mas é que tem uns negócios que vão ali pras mãos dele, cara. Olha ali, ó. Ele tem tipo uns enforca-gato prendendo o bagulho na mão dele. Você mesmo, cara. É só isso. E isso, sabe o que parece? Parece aquela extensão de ligar computador, tá ligado? Mas é, cara, ali no lateral é uma régua, mesmo, cara. É uma régua de... Ah, tá. Não, parece tubo elétrico, aqueles que é... Isso, você corta um pedacinho, gira, ele faz aquele barulho, aquele... Os conduíte, cara, os conduíte. É conduíte, isso. É isso aí, cara. E o cara meteu um silicone nervoso pra segurar essas garras no lugar, hein, cara? Pá. Deve estar colado até hoje esse negócio aí. Mas pra mim, cara, esse cosplay pra mim é ótimo, velho. Acho que o cara. Inclusive, o cara ele captou, tá olhando. Ele, muito tá, bem. Ele tá olhando pra cara com. E ele tá olhando pra cara e falando. Esses comunistas, cara! Cadê esses comunistas? Uma morte horrível! Ô, meu cavalinho! Essa é uma morte horrível! É, do pescoço. Aí ele dá um ataque assim com as garras. Ele nunca conversa com Marvel, tá ligado? Jack Barra! Tá aí, Vini, o que tu queria mandar? Ah, eu vou mandar um que ele é novo, ele é uma nova sensação na internet, que é o que eu gosto de chamar do C de Sutiã. Se liga aí, cara. Ele tem uma luva de folha de caderno. Uau! Folha de caderno. Ah, sim, cara. Esse jeito o capacete ótimo. Dele é uma folha de caderno com uma banana. Banana. E ele tem um sutiã, cara. A banana. Cara, que foda, velho. Que foda. O banana. E os nariz cara. De palhaço é o olho do cavalo. Isso aí. É o nariz de palhaço. Só seria mais perfeito se o vez de nariz de palhaço fosse danoninho, certo? É, eu pensei em danoninho, cara. Eu pensei em danoninho quando eu olhei, cara. Mas, velho, tá muito bom isso, cara. Caralho, ele pulou. Ele tá ligado, ele deve estar usando uma camiseta do colégio dele, porque tem tipo um símbolo nela ali. E ele meteu um durecão, cara, pra colar as folhas no ombro. E pegou essas camisas do Oingo Boingo. É, e ele pegou o sutiã da irmã dele. Que é moleque. E dobrou um lado, ele dobrou um lado. Ele dobrou um lado. Ele dobrou um lado, tem a alça ali, cara, ó. Tem a alça ali. A alça ali, mano. Ele literalmente enrolou as folhas de caderno. E tu vê que ela tá usada, cara. Tem um bagulho escrito ali, velho. Olha ali, ó. Provavelmente a prova o trabalho dele que a professora devolveu. Aí ele meio. Essa merda aqui. Eu vou fazer alguma coisa. Fazer alguma trabalho, coisa trabalho de. Você não faz nada de certo, assim, moleque. Ah, você vai ver o que eu vou fazer. A banana. Era um cavaleiro do Zodíaco. A banana, aquela cara. Banana tá foda. A banana que é pra ser tipo o chifrinho do. A orelhinha do cavalo, tá ligado? Pô, vai tomar no cu, cara. E ele só tinha uma, né? É. Tá sensacional, cara, isso. Puta merda. O C de sutiã, cara. Pô, do caralho, cara. Ah, porra, velho, de puberdade, sabe? Velho, os cosplay pra mim são os cosplay que vale, tá ligado? Cosplay que vale é cosplay, cara. Pessoa, tipo, o cara gasta. Não. O cara gasta 400, tu... 500 reais pra fazer uma roupa pra ele. O cara não gastou mais. Nada. Ele pegou a banana do armário, tá ligado? E digo mais, tem aqueles caras que, além de sacrificarem muito dinheiro, tipo, sei lá. Vai um imbecil lá e se pinta de verde, cara. E daí o cara fica, tipo, sei lá, 3 meses verde porque não consegue tirar aquela merda. É o Hulk isso da aí cara. É arte. É o Hulk isso da cara, velho. Eu peguei aqui uma imagem que representa muito bem ele. Eu ia usar ele como carta coringa, mas tá aqui, cara. Cadê? Ah, tá aí. Que é ele dormindo no plástico porque não pode dormir na cama pra não soltar assim. Não pode dormir na cama pra não manchar. Cara, coitado. Ah, cara. Uma, porque olha esse lençol, velho. Coitado desse maluco, velho. E os caras são filha da puta, né? A notícia era. Como é que era o Godoc? Era o cara o que. O Hulk não, de. O Hulk da Cruzeiro não consegue voltar à forma humana. Eu tomei mais de 15 banhos. Na época, cara, na época da notícia. A foto da reportagem é ele com a escova e a mãe dele, assim, com a escova também, que ele tava dando. Era a mãe dele, já tava dando banho nele, que ele não aguentava mais. Sim, e tipo, ele tá usando aqueles esfregão de vaso, sabe? É, sim, cara. É isso mesmo. 25. Já tô banhos, na raiva de desespero. 25 banhos depois, a tinta ainda não saiu. Imagina, velho, esse louco. Se eu fosse ele, eu passava a viver desse jeito, tá ligado? Aqui, ó, mandei o Hulk esfregando com escovão de vaso. Essa porra deve comer pra caralho, mano. E não deve ter. Pra te dizer que na verdade, depois disso, ele deve ter criado um spa e um novo esfoliante, né, cara? Escova de vaso. Cara, eu tinha lido que os caras da empresa, de uma empresa, mandaram tipo um detergente, um negócio industrial pra tirar o track da pele dele. Detergente enzimático, né? Arranca pele do cara. Que merda, sim, que hoje em dia ele é magro porque ele não tem mais carne. Né? Tipo, aquele verde no vestido da mãe. Aquele verde no vestido ali da mãe dele não é do vestido, é. Não, é só foi ela limpando ele e ficou desse jeito. Sabe o que eu fico? Eu paro pra pensar, cara. Imagina esse filho da puta indo trabalhar, tá ligado? Tipo, pô, você viu o Simval, meu, se pintou de verde e não conseguiu tirar a tinta, que idiota. Aí tá tipo, do lado tá o magrão trabalhando num PC, tá ligado? Sei lá se o cara trabalha com PC, manchando não tem cara de quem trabalha né, com PC. Manchando. Mas tipo, imagina o um cara ali, tá tipo, sei lá. Fica, dá pra você ver que ele infecta tudo com essa cor, cara. É o Tobias, às vezes, no Arrested Development, cara, quando ele entrou pro Blue Group. Que ele sai sujando a casa, encagaçando a casa toda de azul, cara. Olha, após 25 banhos. Hulk da Cruzeiro volta à sua forma humana. 25 banhos, cara. E se você pensar que ele não ficou só 5 minutos cada banho, cara, então você imagina não. O tempo que o cara levou pra ele. Pô, pula aí, numa coisa, foi... pula na piscina, cara. E foda-se, sabe? Deixa o filtragem de água tirar a tinta. Deve ter impregnado, aí... tá ligado? Depois... Não, mas daí a nota ia ser diferente. Era Hulk da Vila Cruzeiro fica 30 dias dentro da piscina e ainda não perdeu a tinta. Tipo, essa é uma vibe assim, tá ligado? É. Tipo, o cara tá murcho, ia parecer um maracujá de gaveta, mas ele ainda já tá dentro da água. Por isso que a piscina da Vila Olímpica lá do São Tornamental tava verde, cara. Foi o Hulk da Vila Cruzeiro que tomou banho lá. Ai, vamos lá, Godoka. Opa, peraí, deixa eu voltar na minha pauta. Pô, eu ia deixar esse um dos por último, cara, mas não tem como. Eu olho pra carinha dele e ele pede pra passar na frente. Que é o grande, o inigualável Maroto de Gelo, né, cara? Maroto de Gelo. Porque ele tem uma cara muito marota. Cara, ele parece que é tipo um garoto que propaganda que de suco errado, dos anos cara. 80, sabe? Sim, ele tá... Caralho. Cara, não, desculpa, eu não consigo achar ele com cara de maroto, cara. Ele tá com cara de dodói, cara. Ele tá com carinha não, de, cara. Tipo sintrômico de gelo. Com o lado tá pintado de azul de roxo, cara. Parece o Marquito. Mano, então, tipo, Marquito, a forma final. Essa é a forma final do disco Stu, saca? Do Simpsons. Cara, ele enrolou aquelas fitas. As fitas cinza, aquelas. Silver tape, né? Cara. Silver tape pra fazer um cinto. Pô, e a roupa dele parece aquela borracha. Aquela proteção meio emborrachada que vem em eletrodoméstico, sabe? Aquele. Sim! Aquele plástico. Caralho, é daquele fogão ali atrás, cara. Chegou na casa dele. Ele... Não, ele é foda, cara. Ele meteu isso em cima de um sapatolão. Olha aquilo ali, cara. Tipo aquele sapato social. Ele tá crepe em cima de sapato. Ai, cara. Será, cara? Não, cara, não. Ele enrolou com o mesmo tecido, cara. Ele enrolou o corpo todo. Cara, ele enrolou o sapato. Acabei de olhar, cara. Não e tinha aquela, descido aquela golinha rolê ali, cara. Vai se ver, cara. Sim, cara. Ele veio direto dos anos 80, cara. O cabelo dele deve ser plástico. Dessa plástico cara bolha, de. Cara. Plástico bolha, deve essa ser o cara dele. De ET do Coquim que saiu de uma autobahn usando um BL, cara. Vai tomar no cu essa porra, cara. Pior do Coquim, cara. Caralho, vai tomar no cu, meu. Parece que o cara do Cocum lá meteu um BLzão e saiu dirigindo na Freeway, velho. Tomar no cu, cara. Aquela boquinha de. Ah, aquela boquinha. Oh, yeah! A boquinha dele tá dizendo assim, oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! E ele não tem orelha. Esse é o Gelito, é o parceiro mirim do Kool-Aid, aquele jarrão de suco, tá? Gelito. Que demais, velho. Olá, senhor! Eu sou o Gelito! Esse gelo tá muito foda, velho. Puta que pariu, cara. Tomar no cu, meu. Esse cara cagou muita roupa pra ficar com esse efeito, cara. Sim. Não, aí tem que... Esse sapato, pra ele tirar outro, essa né? Merda, essa fita, vai ser eternidade. Já era o sapato, essa blusa dele também. Também. Não, mas ainda que tem outra, né? A cara dele não aparece. Esse é o que a salva. Cara dele não aparece. E esse cara deve estar, tipo, orgulhoso pra caralho, tá ligado? Tipo assim, olha... É verdade? Aí, ó. Se você der um zoom, dele aparece, viu? Do nariz pra cima é tipo um capacete. Sim, não. Essa boca especial cima... é a boca dele pintada de branco. A boca dele. Então, ele pintou de roxo a boca dele pra parecer que ele tá com frio, cara. Não é isso? Não, e ele deve ter enchido esse a cara deve ter de tirado bosta, esse... ligado? Esse cara deve ter tirado isso da cara e ter feito um novo Santo Sudário, tá ligado? Porque o roxo dele saiu junto. Ai, caralho, velho, que foda isso aí, velho. O calor que esse puto não tá passando, cara. Ah, isso é de menos. Ah, ele é de gelo, cara, é claro que não. Eu tava pensando nessa notícia assim, tipo, cosplay, o homem de gelo morre de insolação. Insolação. Não sei porque essa cara dele tá me lembrando aquele vídeo da fusão, o Godox. Ah, eu pensei a mesma coisa, cara. O cara com aquela creme de barba na cara, sabe? Sim, cara. Isso se não for hipogloss que esse filho da puta passou na cara, né? Coloca, eu tô indo procurar agora o vídeo. Coloca o vídeo no post, por favor. Tá ligado? Eu não sei como é que era aí nas cidades de vocês, mas aqui na minha cidade tinha uma galera do black metal que fazia corpse paint de minâncora, cara. Puta que pariu. Já vi isso, pô. Tipo, ridículo pra caralho. Filha da puta começava a suar, a cara dele começava a escorrer, assim. Nossa. Corpse paint, cara. Corpse paint. Que bosta, meu. Tomar no cu, meu. Ai, caramba. Vai Zwist. Ah, eu vou num clássico, então, hein? Esse aqui é um clássico. Eu acho, não sei porque eu escrevi clássico, não sei que imagem que é. Eu não sei que imagem que é. Ah, essa é classiqueira, né? Ah, das antigas. Olha o orgulho do Stanley, cara. O orgulho de estar tirando uma foto com o Wolverine. Acho que eu até é a do Wolverine. É o Wolverine gordão. Ah, olhar, é o Wolverino. Cara. Olha a cara de orgulho do Stanley. Esse é clássica mesmo, que todo mundo já viu essa. Pensando Len Wein, filha da puta. Por que você criou essa merda? Porra desse personagem. É, não, foi o Len Wein, né, cara? Não é nem foi ele. Tipo, Wein, cara. O que eu tô fazendo aqui, saca? É, porque é muito bom, cara, a máscara que vai, tipo, até o queixo dele, cara, parece essas máscaras. Não, é incrível que, olha, ele tem uma cabeça muito grande, né, bicho? Pra roupa dele, é muito grande a cabeça, cara, dele, assim, cara. Você olha assim... Honestamente falando, foda-se a cabeça dele, o que esse filho da puta tá fazendo com as mãozinhas no pau, meu? Vai tomar no cu, cara. Ele tá com vergonha, ele tá com vergonha. Puta. Ele tá ali, tipo assim, tô com vergonha. Ele não tá com vergonha de sair assim, não, na rua, ele tá com vergonha de Stan Lee, cara. Ele é daqueles nerdão, cara, que tá do lado do Stan Lee, eu tô me tocando. Cara, olha o nível do filho da puta, cara, o cinto dele tá por cima da banha, cara. O cara tá explodindo ali atrás, cara. Olha aquilo, é porque ali, ele tá usando a calça, tá com o pintal, com o pinguim acima do umbigo, tá ligado? Sim. Sim, cara, que pra um gordo isso é a maior humilhação de todos. Puta merda. Você não faz isso, tem que aceitar. Não coloca assim, não vai murchar sua barriga. Não vai murchar sua barriga. Vai ficar mais escroto, na verdade. Vai destacar muito mais. Ah, vai. Vai chamar muito mais atenção pra sua barriga. Porque as pessoas sabem que a sua cintura não é logo abaixo do diafragma. Mamilo, cintura. Ai, ai. É, o pessoal sabe que não é desse jeito. E ele tá muito feliz, né, cara? Ele tá muito feliz, esse cara. Caralho, cara, tu consegue, ele deve mostrar isso pros filhos, hoje, pros netos. Cara, isso tá ali, tipo, eu acho que esse cara assim, não tem. Desculpa, Godoka, mas eu acho que esse cara não tem filho, não, mano. Esse aqui é o tio, ó. Esse aqui é o tio, do lado está vindo. É, ó. Esse aqui é um churrasco, cara, assim, saca? E o Zatapunk? Merda, né, cara? Olha o fusão, cara. Deixa eu ver se aparece aqui, né? Quem se presta a fazer isso? Eu não entendo, cara. Mano, que porra! É um negócio de um retardo tão grande, cara. Ele com a cara vermelhaço depois de tomar o tabefe no final também. Sim. Cara, que... tristeza, cara, que tristeza, velho. Mas... Puta que pariu, cara. É tão imbecil que o negócio dá a volta e fica a melhor coisa que eu já vi na vida, cara. Vai lá, Flamer. Morreu de novo. Sabe com essa mania morreu? De dormir no meio do podcast. Vai, Vini. Então, cara, eu vou botei aqui porque eu tava vendo o vídeo de novo, morrendo de rir. Que pariu, tá muito bom, porra. Manda aí, então, manda aí. Cara, eu vou mandar. Eu é esse filho da puta que fica gritando toda vez que vou tentar falar alguma coisa. Calado, puta. Tá, deixa o Flamer mandar aí, querido. Tá. Tantos cosplays magníficos de Dragon Ball que já foram feitos. Eu acho que o Buu Cabeça de Pica é o melhor que tem, velho. Esse tava na minha pauta, cara. Magin Rola. Magin Rola. É o Dildo, cara, isso aqui. Cara, ele amarrou. Ele amarrou um Dildo na testa, cara, e tá aí tomando um Tang ali, sei lá o que ele tá. Tang, é o suco de hashi. É, mas... tipo, esse cara dele tá achando. Ele tá com a cara, tipo, tô abalando, tá ligado? É, deve estar tomando vodka pura ali, tá ligado? Tô arrasando festa de como é que fala? De irmandade aqui, festa da faculdade, eu sou o cara mais foda. O cara mais foda, lá. Que honra é essa que esse filho da puta tem na cabeça, cara? É aquele massageador que mulher usa pra se masturbar, saca? Aquele que é só uma bolinha que vibra assim, sabe? É, Itachi, cara, Itachi no negócio de massagem. Não sei o nome. É, a nomenclatura a gente não sabe. Eu digitei Itachi, apareceu um personagem do Naruto aqui. É, Hitachi. Com H. Hitachi. Posso, ah, é. Cara, eu acho que é. Acho que é pra ser isso aí. Aí apareceu umas escavadeiras, viu? Não quero falar nada, não. Nossa. Dá na mesma. Apareceu umas escavadeiras, não tô brincando. Tudo a mesma coisa. Foi isso aí, cara. Pra mim apareceu um ar-condicionado. Com a abobrinha no. Ah, achei aqui o tal vibrador. Hitachi, melhor amigo da garota. Ah, é, apareceu aqui agora. Tá certo. É, provavelmente uma coisa dessa. É, parece. Vini! Porra, agora que. O que tu ia mandar aí? Cara, eu vou mandar um que ele é bom e ele é ruim ao mesmo tempo. Eu achei aqui Down Leagues. Ah, esse cara. Cara, muito bom, velho. Muito bom, porque o cara desse tamanho. Já ouviu ele fazendo abertura? O cara desse tamanho consegue levantar a perna desse jeito, ele tá muito de parabéns, cara. Ele tá muito de parabéns. Tá muito de parabéns, cara. Por isso que eu falei, ao mesmo tempo que ele é muito ruim, ele é muito bom, cara. O cara se puxou pra caralho, tá ligado? O cara tá de parabéns. Tem umas outras fotos do mesmo cara na internet. Que, tipo, ele colou umas treco enorme na sobrancelha, cara. E aí, sim. Tipo, ele dando uma voadora no outro cara. Tipo, deve ter morrido no processo, mano. Tem um dele fazendo uma abertura no chão, cara, aquele mijado assim no meio. É genial essa foto. Eu acho que tô ligado com o que, mas eu não achei. Todo suado, tá ligado? Não é, é mijo. É mijo, não é suor. É, isso não é, sei lá, cara. É, ó, mandei aí. WTF, mano, até um WTF. Caralho! Ah, tadinho, velho. Isso é suor, cara. Ele rompeu a ligação das bolas, cara. É líquido seminal escapando, cara. Vazando. Que horror. A alma dele que tá vazando ali. A alma dele. Mas, porra. Vocês não sabem nada, cara. Se ele abrir o portão do mijo, cara. Vocês não sabem nada, meu. Vocês não sabem nada de Naruto, cara. Mas, porra, cara. Você mesmo me orgulha disso. O cara tá fazendo um espacate, caralho. Tipo. Porra, vai tentar fazer isso, tu não vai. Ah, nem fudendo que sai. Não vai. É aquela porra daqueles gordos atléticos, tipo Samuel Hung. Gordo atlético. Tu faz espacate e tu se mija, aí tu entende. Ai, ai. Caralho. Gordo atlético. Esses dias eu fui agachar pra fazer abdominal. O ato de agachar já me cansou. Ah, mas é aquela coisa que eu falei quando vocês vieram pra cá, cara. Não, você não tava, Godoka. Segui o Mauá e o Manhattan pra subir 5 degraus de escada, só chegando em cima morto. Eu morro no processo, cara. Essa é então, a da garagem peso, até metade a... da idade e tão morrendo? Cara, mas é que nem eu falei quando nós tava em Porto Alegre. Aquela hora que a gente tava caminhando e que a gente ia se separar lá e tudo mais, eu falei, cara, porra, deixa o Godoka aí com o Luiz primeiro, mano, porque o Godoka tá cansado, tá ali morrendo. Pô, eu tava, deixa o Godoka primeiro. Tava cansado, caralho. Tava com os pés doendo. Deixa o cara ir junto. Compensação, nós tava feliz da vida e os pés não doía nada quando nós descendo aquele morrão que tinha 35 mil sebo, cara. Que laço, nós tivéssemos andado tudo. Maior erro da vida do Evandro. Pô, eu claro. Escolhi a rua mais errada de Porto Alegre, a rua que tinha um monte de sebo, né, cara? O bagulho cheio da pressa pra não fechar o mercadão lá e a galera parando de cada um dos negócios. Um sebo, outro sebo, oh, meu Deus, eu vou entrar pra comprar. Pô, tem um livro lá que eu me arrependi, viu? Me segura. Não ter comprado. Ah, Ai, continuando aqui, deixa eu mandar um. Aqui usa minha pauta. Ah, esse aqui é muito bom, cara. Esse aqui tá. Esse aqui ele entra nos que ficaram muito bem feitos, velho. Eu também já usei em post esse. Que é o Zangief, que tá sensacional. O de tapete? É. O de tapete, cara. O cara cortou o tapete pra fazer a barba e o peito dele, cara. Tá sensacional isso, velho. Tá demais. Isso é genial, cara. Ah, ficou maneiro mesmo. Ficou muito bom, cara. Sunguna da Speedo. É porque o corpo não ajuda, mas tipo, você releva, porque tá muito bem feito, cara. Cara, ele tá tudo, cara. As botas, as faixinhas na mão ali, a sunga. O cintão amarelo ali com as bolas. O cintão amarelo, cara? É. O cabelo? Então, cara, o cara se puxou muito, velho. Então ele... Só faltou as pinturas no corpo parecendo cicatriz, cara. É. Só isso. Só, é verdade? A mãe dele deve ter ficado puta, tá ligado? Cortou o tapete que tudo. Ele deve ter destruído o tapete todo, tá ligado? Mas, porra, ficou sensacional o cosplay, cara. Se bobear, cara, e se bobear, cara, vai ver. Claro que deve ser um tapete, mas se bobear, a mãe dele pode ter entrado na vibe e ela meio que tricotou essa barba pra ele também, cara. Mas eu acho que a barba é o mesmo tapete, cara. É o mesmo. Não. É um tapetão, mas imagina, se tivesse feito um tricotão ali, não ia ficar ruim também, cara. Não, na verdade não ia mesmo. Esse que o Godoka mandou é o que tem a cicatriz. Esse é a cicatriz. E os pelos é dele mesmo. Sim, ele cortou os pelos pra fazer o desenho do Zangief. E a barba é dele e tudo mais. Então esse é outro nível. Esse é outro nível. E esse cara é tipo o Zangief mesmo, aquele forte gordo, saca? Forte gordo. Ele tem barriga, mas o cara tem músculo também, então... A única coisa que não tá muito certa é esse cinto dele, que o do outro tá... É o cintão. O do outro ficou melhor. Mas as botininhas dele tá massa, cara. Ai, caralho. Mas ele faz aquele biquinho do Zangief, cara, muito legal. Vai, Godoka. Ok, eu vou mandar uma imagem aqui. São dois cosplays... Vocês vão ter que descobrir de quem que eu tô falando. Isso era pra ser bônus também, mas foda-se. Esta que a gente já cansou de compartilhar. Caralho! Esse é demais. Vai tomar no cu. Não, mas eu não tô falando com a Abra. Eu tô falando do Mestre Kami. que ele tá, sei lá, cara, com um paninho com papel toalha na boca. Caralho, o cara foi no banheiro, meteu uns papel higiênico na cara. É o Grant Morrison com papel toalha na boca. E foi embora, velho. Isso. Mestre Kami. O Quabra a gente até releva, tá ligado? Sim, tipo, o Quabra tá centralizado na foto. E ele é o coadjuvante. Tem que lembrar do o verdadeiro Quabra, né? O bom para caralho, que é esse aqui, velho. Sempre vai ser eterno. Cara, é esse cara estranho, é muito foda. Cara estranho igual o Quabra. É o Quabra, né, cara? Cara, eu vi um melhor ainda, velho. Desses caras, tipo, que se presta também a moldar o corpo pra ser. Moldar modificar a existência, né? Cara, ele não é um cosplayer, ele é um cosplayer de método. Porque ele vira o personagem dele. Método do Stanislavski. Sim. Cara, foda pra caralho. Esse cabelo é até dele, cara, esse cabelo é dele lá. Mesmo, tá ligado? Nem se bobear. Tem um Uramesh ali de costa ali, tá ligado? Tem a mesma expressão panaca obstinada do Kurama. Esse Messi Kami tá do quadro, demais, né? Quantas pessoas eu não conheço que poderiam fazer fácil um cosplay de Messi Kami só com papel toalha, cara? óculos de sol e papel toalha, deu. Tá feito a cosplay. Muito foda, cara, muito foda. Tu ia mandar mais algum, Godoka, junto com esse não? É, como deu pouco, né? Vou mandar um que me lembra outra coisa. E eu só vou mandar a imagem, vocês vão lembrar o que lembra. que é o Teenage Mutant Fita Turtles. Cara, isso é um clássico, isso, velho. Isso aqui tá na minha pauta, caralho, velho. Caralho, cara. Sacolão de supermercado no corpo todo, cara. Esse tava na minha lista, dá uma salva aqui já pra mandar. Que essas aqui são as Tartarugas Necrófila Ninja, cara. São as Tartarugas Ninja Necrófila, cara, são... São elas, cara, porque são tudo mulheres aí. É tudo mulher, cara. É, só o... Só o Michelangelo. Só o Michelangelo, cara. Eu fiquei pensando assim, imagina, se tem gente que deve fazer isso com fita verde mesmo, tá ligado? Fita... No corpo todo, fita adesiva. Fita adesiva, imagina pra tirar depois, tá ligado? Caralho. Porque isso aqui, cara, eles forraram as roupas com isso aqui, tá ligado? Eu acho. Sim, O Michelangelo dá pra ver que tá forrado uma camiseta com isso, cara. Mas... É, senão não tira nunca mais, né, cara? Se botar essa merda na pele direto. Que tristeza, velho, mas é muito bom. Caralho. Muito bom, velho. E eu tenho certeza que são elas mesmo, as tartarugas de necrófila, cara. São, cara. Cara, acho. Se tu vai olhar o vídeo, depois vai estar aí no post também. Se tu olhar o vídeo, tu vai ver, cara, que são... Pô, mais um pra eu caçar. Mais um. Vai lá, Gata, que eu não posso sair daqui do vídeo. E porque, cara, eu tô pensando como elas estão enxergando, porque elas não estão usando a técnica do Hulk de colar os olhos. Não tem, não passa pela fita a visão, sabe? Elas estão seguindo pelo som, provavelmente. Até onde ela sabe, pode não ter ninguém tirando foto. Elas são ninja mesmo, né, cara? Elas têm que confiar que o cara vai estar ali tirando a foto dela. Cara, sacola. Que o cara não vazou, assim, sabe? Na hora assustado, né, cara? Sacola desse mercado, essas fitas aqui, puta, sei lá o que é essa porra, velho. E elas tentaram moldar os bicos também, né, cara? Esse bico moldado aí, eu tenho certeza que, tipo, tentaram comer a fita, assim, enfiaram a fita na boca e mastigaram pra descer o bico. Passaram por cima, tá ligado? Tá, é demais, cara, isso aí é sensacional. Vai lá, Zwaste. Bom, vamos ver, também não sei que imagem que é essa, vamos ver qual que é. Às vezes pegou... Roleta russa, Zwaste. Roleta... Ah, russa. É o Hulk! Como é que é a história? Como nossa, é que é... cara. Como é que é a história? Ruínas. Ruínas. Ruínas, cara. É muito foda isso, cara. Porque eu... O cara, ele tá ali mesmo. Tipo, tu vê, eu acho que a máscara é onde tá o rosto dele mesmo, entendeu? O resto é tudo entroncadinho, sabe? Cara, tá muito difícil de locomover essa porra, velho. Sim, eu acho que ele fez a ele fantasia fez... e não pensou que, tipo, ele tem que caber e andar nela, saca? Ele pensou que ele só ia vestir a armadura e andar sozinho, ia ser o Hulk de verdade. Tem uma foto dele que ele tá sem as pernas, não sei se já viu. Ele tá andando na rua não. E ele tá só com a parte as perninhas dele normal caminhando. E ele tá só com a parte de cima. Eu acho que provavelmente deve ser uma merda de caminhar. Errado, cara. Deve ser horrível de caminhar com esse troço, tá ligado? É uma morte horrível. Esse cara vai ter uma morte horrível de desidratação aí dentro. Ah, cara, o tamanho dessa fantasia, ele deve ter um galão de 2 litros de água lá dentro, cara. Aquela barriga, a barriga ali é uma bambona de 20 litros, cara, a barriga dele. É um camelback gigantesco. Bombona e ali ele tá com o canudinho que vai até a boca dele. Pode ter até umas 3 pessoas aí dentro, cara. Não, se aquilo ali não for uma máscara, é a cara dele que tá uma merda ali, cara. Tipo, eu não queria estar aqui, sabe? Cara, mas olha as perninhas, velho. Tô com muita dobra pra poder os pés dele chegarem, cara. Não, ele tem um joelho no meio da coxa, cara. É que ele desmantelou o cara, né, velho? Sim, é porque ele deve ter feito essa. Ele deve ter feito essa roupa. E tipo, essa roupa deve ser realmente do tamanho do Hulk. É. Só que de uns 3 metros de altura. E ele deve ter tipo 1,90m. Ele fez pensando. É como se, tipo, tivesse mais pele no teu corpo do que tem osso, tá ligado? Ele ficou tipo parecendo um bonecão de Olinda. É. É o que o Evandro e o Kotok falaram. É o do Ruínas, que é um tumorzão. É o do Ruínas, o Kotok Ruínas. Ah, que demais. Vamos continuando aqui. Vai, Flamer. Flamer sempre muto nessa porra, tá ligado? Posso que ele tá no mutado de novo. Quem? Eu? Sim. É. Muto não, caralho. Então manda um cosplay. A Liz tava falando comigo aqui, desculpa. Tem um maravilhoso senhor Piccolo para mandar para os senhores. Mamiludo, Dragon Ball é sempre bom, cara. Tá, Dragon Ball é o mamiludo. É o mamiludo. O mamiludo. Só que os mamilos dele estão na testa. É. Ah, velho, é muito ruim esse cosplay, velho. Pô, velho, tá muito bom, cara. Esse aí pintou... Ele passou na lanchonete e pegou o ketchup, tá ligado? Ele tá pintado mesmo, cara. Esse aí tem que ver se ele conseguiu tirar depois dessa pintura. Isso aí foi 38 banhos. Quando vê. Consegue ganha em complexidade e quantos banhos ele precisa tomar pra tirar a roupa, né? Quando vê, esse cara é o Hulk da Cruzeiro, ele não conseguiu tirar até hoje, resolveu fazer outros cosplay verdes. Nossa, as anteninhas, broxo! Broxo! Caralho, sim. Essa qualidade ele tá, horrível. Ele tá tentando comer a antena nessa foto, né, cara? Tinha uma foto com resolução menor, não, hein? Ô, Vini, tem alguma aí? Cara, eu tenho, assim como tem um Vingadores da Tristeza lá, eu vou contribuir com isso daqui, cara. Dá uma reparada no Flash, no Guy Gardner e no Batman Triste. Assim como o Super Bolota, cara. Dá um mix. O Guy Gardner, cara. Cara, esse Guy Gardner, ele tá muito assim, tipo, vamos pegar o brother especial, botar uma roupinha nele, dizer que ele tá junto com a gente. Vamos, beleza, é isso aí. Aí tem o legalzão que tá, tipo, com um suporte atlético muito avantajado, que é o cara que faz o Flash. Sim, sim, é isso. Aí tem o super gordinho que, tipo, ele não tá mal, não, cara. Não tá ruim. Mas ele usou uma segunda capa. Ele é o Batman da Era de Ouro, que não voa. Né? Ele quica muito alto, né? Não, ele usou uma segunda capa pra fazer aquela cueca por cima da calça ali. Porque, pelo amor de Deus, cara. E, cara, o que é esse Batman triste, cara? Ele tá, tipo, ajoelhado. Ele tá pensando assim, eu não queria estar aqui. É o Batman, né, cara? Ele tá representando... Eu nunca quero estar onde ele tá. Ele tá representando muito bem, tá ligado? Olhando que lanterna verde, cara. Eu tô imaginando que com o anel ele deve fazer um de energia um grande pão de batata. Ih, cara! É o Pedrão pão de lanterna, tá ligado? Esse cabelinho. As duas melhores ali é a Mulher Maravilha e a Mulher Gavião, cara. Agora, o resto, a furia tá ficaram boas. Esse cabelinho do Lanterna Verde, sei lá, me lembrou o Pablo, qual é a música, sabe? Ele vira e Pablo, qual é a música? Ele canta o tema dos Pedrão, amigos. Qual é a música? E lá atrás do Flash tem um. Parece um cosplay de Sidney Guzman ali. Pode ser o próprio, hein? De repente é o próprio. Não sabemos. Por que o Flash tá com a piroquinha destacada ali, sabe? Tá mais claro que o resto da fantasia. Isso tá me incomodando muito, velho. Tu não tem dedo, quanto a porra me incomoda, cara. E o Batman, cara, ele é o cara que, tipo, ele tá ligado que esses cosplay tão lixo. E ele tá tentando tipo... desviar os olhos, cara. Não, é, ele não, tá tipo assim... Não quero ver a piroca do Flash, não. Eu sou a noite... Eu sou um merda. O que eu tô fazendo aqui? Eu sou um fracassado. Abri aqui, vou mandar dois aqui que é do mesmo personagem. Que é o Capitão Planeta. O Capitão Planeta fim de evento. O Capitão Planeta fim de evento. O suado? Nossa. Ele já tá também tomou uns 48 banhos pra tirar a tinta do rosto. Ele já tá muito fodido no final da festa. Parece o Beetlejuice, cara. Isso que eu falo, Beetlejuice, cara. Isso aí tá tudo engraçado. Ai, velho. Inclusive, diga-se de passagem, eu acho que se eles esfregassem esse cara no Hulk, eles tiravam a tinta dele, cara. Nada, ia dar uma fusão gigante, ia ser um gigante ecológico. ia sair a fusão do vídeo lá do... E o outro, cara, o outro é o Capitão Planeta Michael Myers, que parece o Patrick Swayze, cara. Nossa, cara. Gado, cara. O queixão é apavorada, folgado. Essa olha criança está chorando. Cara, Capitão MacGyver, né, cara? O cara pegou a máscara do Michael Myers, velho. Pegou a máscara do Halloween, cara. É o cara. Capitão... Ele Capitão não é o Capitão MacGyver, não. Ele é o Capitão Evidências, cara. Porque ele olha pra ti e ele começa a cantar Evidências. Chega de mentiras! Chega de mentiras! Chega de mentiras! Cara, é uma fusão, velho. É Patrick Swayze com o Chitãozinho e o Chororó. É os dois, né? É o Chitãozinho e o Chororó. É, o Chitãozinho e o Chororó, Patrick Swayze com a... usando a máscara do Michael Myers, né, cara? Porque se você que reparar, verdade, o resto da roupa dele tá legal. Sim. Parece um tipo de um látex, tudo. Mas essa máscara, cara... Esse cara não queria ser reconhecido mesmo, tá ligado? E esse é esperto, não. Cara. Ele é esperto. Mas o outro capitão também, ele não queria ser com esse jeito nenhum. Ele tocou um azul na cara dele, mano. Que... Esfregou um carbonão na cara, né? Por isso que eu digo, cara, o melhor Capitão Planeta é o Don Shido. Ainda é o Don Shido. Don Shido. Essa expressão, velho. Olha a expressividade desse Capitão Planeta, cara. Como não achar sensacional? Olha, ele tá olhando a tua alma, cara. Ele tá olhando a tua Sim. alma. Sim. Tem um Capitão Planeta que tá fumando, não tem? Tem, era um que o Garibo usava no. O Garibo usava no. De Avatar. Era um Capitão fumando. Pá, pior que o Don Tiddle tá muito com o cabelinho de evidência, cara. É, sim. Ai, cara, é muito foda, velho. Aí achei o Capitão Radiogaga aqui. Não é o cara do Pânico isso aí, cara? É, eu quero não dizer, é só o Capitão Freddie Mercury. Não é o... Cadê aquele Freddie Mercury vestido de Sailor Mercury, cara? Nossa. Caralho. O Capitão Sailor Freddie Mercury, aquele era muito bom. Vai lá, Bodoc. O Capitão Freddie Mercury. Oh, já que a gente tocou em coisa, né, em máscaras, eu ia chamar um outro aqui, mas foda-se. Hoje minha pauta tá só assim, eu escolhi outro, né, mas... Eu escolhi um, mas foda-se. Mandar o My Nightmare Pony aqui. My Nightmare Pony, nossa! My Nightmare Pony. Que nojento. Vou te estripar de madrugada, My Nightmare Pony, My Nightmare Pony, dê adeus para os seus pais. Isso aí, cara, é o bichinho de estimação do It, né, cara? Puta que pariu. Caralho, velho, que troço. Isso aí é aquele cavalo do The Fucked. Do motoqueiro fantasma. The Fucked não, cara, que The Fucked. Caralho, não. Vocês já viram esse cavalo? Já, velho, é tá louco. Ele chega batendo patinha assim. Não, mano. O Vini achou o Capitão Freddie Mercury. Capitão Freddie Mercury. Caralho. Sailor Freddie Mercury. Muito foda. Tem um que o cara tá no metrô aqui, foi que mandaram antes. Que ele tá com o texto na bolsinha esperando o metrô, velho. Cara, assim, personagem de desenho. Assim, furry em geral ele já é um problema, assim. Sim. E fantasia desse o tipo, My Little Pony, ou então esse aqui, cara, é Sonic. Você tem Sonic também? Esse Sonic tá até bom perto do outro, cara, não tá tão bom. Pior. Tão horripilante, tá ligado? Mas se você colocar Sonic cosplay, cara... No... Ah, não, aí deu, né? Aí tu abre a caixa de Pandora. Inclusive, é bom colocar assim, bota seu nome, seu primeiro nome e The Hedgehog depois no Google e veja as abstrusidades que tem lá. Bota lá tipo Vinícius The Hedgehog, aí você vai ver a maravilha. Já que o Zeite mandou, eu vou mandar meu Sonic também. O que pra piorar é um cosplay infantil, então deixa tudo mais pesadelo. Nossa, cara. Ah, eu vi essa imagem. Eu só nossa, vendo, parece uma Twi'lek do inferno, cara. Twi'lek from hell, né, cara? Cara. Essa criança definitivamente não queria estar nessa situação. Sabe? Porque o filho da puta fez... Tipo, ela tava tão puta que o cara desenhou um sorrisinho na boca, tá ligado? Sim. Pra garantir vamos lá. Pra... Um olho de feliz. Desesperança dela, sabe? Isso me lembrou aquele... Eu não vou encontrar agora. Aquele Bob Esponja, aquele guri com a pintura de Bob Esponja. Que era muito horripilante. Que a gente colocou em algum podcast. Ah, cara, aquilo é muito errado, velho. Que o guri, tá, que o guri tá de olho fechado e o olho fechado dele era o olho do Bob Esponja. O Bob Esponja? Aquele era muito triste, cara. Coitado daquela criança, velho. Mas... Triste? Triste é esse cosplay de Bob Esponja aqui, cara. Vai mandar o do D-Rocket, tá ligado? Tem um que é o mendigo. É o mendigo. Esse aí é o mendigo. O mendigo. É o mendigo esponja. O mendigo esponja. Errado. Vai lá, Zé, puxa um aí. Vamos lá que a gente tá com. Já deu uma hora lá, vamos. Cara, então eu vou mandar uns dois rápidos aqui. Ah, o Bob Esponja, o guri Bob Esponja. Deixa eu abrir, coitado. Caralho, ah, cara, vai tomar no cu. Ah, que horrível, cara. Coitado dessa criança. Dead. E pior que ele tá numa festinha de escola, provavelmente, né, cara? É, tá todo mundo usando ele, coitado. Sim, ele não brincou com mais ninguém, porque todo mundo ficou com medo. Nunca mais, o moleque ficou isolado. O Evandro vai sacar qual que é a parte pior desse cosplay. Que errado. Isso é do Rick Morty, né? O rei Juba, cara, ficou ótimo, caralho, né, cara? Mas é o personagem que tentou estuprar o Morty, cara. Sim, cara. Caralho. Nossa, é muito errado isso, cara. É numa cena do banheiro, cara. Tipo, assim, não vá, fique quieto, não sei o quê. Vai ser rápido, não sei o quê, fica quietinho. Caralho, esse episódio é muito errado, velho. Aqueles diálogos bem pesados, tá ligado? De filme que ganha Oscar. Caralho. E aí esse o moleque é episódio, tá chorando. Do episódio que eles vão pra Terra do Gigante, eles estão descendo a escada, não é? Isso, cara. É, isso. Tá, que ele vai no banheiro e encontra o rei Jujuba. Exato. Sim, que ele dá uma surra nele, ele quebra um não sei que lá do vaso na cabeça do cara. Isso. Sim, sim. Exato. Desespero, não fez estuprado, cara. Exato. Sim, sim. Exato. Foi desesperador aquilo ali, cara. Tem que ver essa porra desse desenho, cara. Cara, e o outro. Não! Não! Adolf Linkler! Como é que é o nome, Zez? Como é que é o nome? Abradolf Linkler! Abradolf Linkler, cara! Abradolf Linkler é foda pra caralho, meu! Esse é um personagem foda do Rick Martin, cara. Adolf Linkler e abre um Lincoln pra criar um ser neutro. Um ser neutro! Caralho! E porque eu não vi as outras temporadas, mas ele aparece de novo ou não? Não, ele morre, cara. Ele morre, cara. Pô, mó triste o episódio que ele morre, cara. Tipo, ele se sacrifica pra salvar todo mundo. Dustin Douglas é o nome do cara. Parabéns. Parabéns, Dustin Douglas. Weber Dolph Linkler. Ah, só queria mandar porque ficou muito bom, cara. A fantasia ficou legal, na verdade. Não tinha erro. Foda. Eu que achei por acaso, cara. Então eu tinha que dividir. Então, vocês estão desvirtuando, cara. Vocês estão desvirtuando. Eu vou mandar o cos pobre mais escroto que eu vi aqui, e que é o que eu achei mais legal e que eu tive que mutar porque eu tava rindo dele sozinho. Que é este cosplay de Gundam. Ah, esse é genial, cara. Ah, esse cara? É muito bom, cara. É muito bom, meu. Ele pode ser o cosplay do que quiser, cara. É só escrever ali, porra. Pode escrever Optimus Prime na frente da caixa, tá ligado? Sim. Mas Vini, esse cosplay, ele é tão pesado, mas tão pesado que ele foi abraçado pela comunidade. Tem action figure dele, velho. Sim. Tem, fizeram uma action figure dele, cara. É. Tô pesquisando ela aqui, já achei. Já achei. Na verdade, ele pode escrever Optimus do outro lado da caixa, porque assim ele usa a mesma, tá ligado? É. Inclusive, ele pode se abaixar e escrever Snake do outro lado, velho. Sim. Cada lado é orange. Tá aqui o. Caralho, tem action figure dele, cara. Tem, cara. E fizeram o cabelo, tudo, cara. Os caras copiaram a expressão. É, exato. Cara. Não é qualquer boneco do Ken que colocaram, não. É um negócio bem feito. Caralho, cara virou... Não, e tipo, esse boneco foi leilão no eBay japonês e saiu carão ele, parece que foi $2,000, tá ligado? Puta, aí, a galera paga qualquer merda. Parabéns quem comprou. Parabéns. Mas também é uma figura épica da internet, né, velho? Eu compraria, não por $2,000, mas compraria. Ô, Evandro, coloca aí, coloca essa imagem assim, ó. É, cosplay, expectativa e realidade. Assim. Expectativa é o cara, a realidade é o outro. Caralho, isso é papelão, velho. É. Sou mais o original. Por falar em papelão, cara, vou mandar um do nosso. Por falar em papelão, vou mandar um do nosso amigo lá, do nosso amigo Band de Leonzás. Que ele participou lá do Cosplay fazendo um cosplay de Shiryu. Shiryu, sim, muito bom! Chamando muito panelão ali. Os papelão e um tampão de panela ali, sensacional. Pô, pior que ficou uma massa. Ficou cara. Muito bom, cara. Que ficou maneiro. Muito bom. Se tivesse sentado, ficaria melhor ainda. Ah, mas. Olha o lençol fazendo o cabelo, que é o melhor. É que se pintasse ia parar de parecer com papelão ali. É, mas eu acho que ficou legal assim, cara. Ficou muito bom, caralho. Cara. Ficou sensacional, cara. Aí, e é mais resistente que essa merda esse escudo do Shiryu também. Passa a levar Cosmo do seu papelão. Manda um aí, Flamer. Pra finalizar minha série de cosplays de Dragon Ball, eu vou mandar o Fat Freeza pra vocês. Ah, esse tá muito triste, cara. Esse ele tá triste. Porque ele diz assim, cara, a minha roupa ficou assim, eu vou ter que ir assim mesmo. Pô, minha mãe gastou tanto tempo costurando, vai ser muita desfeita se eu não for, saca? Caralho, velho. Não. Na cabeça dele, o pescoço folgado tecido ali, ó. Vocês esqueceram de uma vantagem que ele teve. É uma máscara. É, não é a cara dele. Tem isso, ele tá de boa. Cara, os olhos dizem tudo. Os olhos. Cara, tá bad, cara. Tristinho. Fazer a rodada aqui pra finalizar. Então eu tenho esse Munha aqui que eu acho sensacional. Com os olhos de Danone. Com os olhos de Danoninho. E muito papel higiênico e luva de limpeza. Clássico esse, velho. Cara, isso é demais. Nossa, né? Cara. Parece o Schwarzenegger perdendo o ar no Total Recall. Tá? O outro que eu vou mandar. Curti não ali, cara. Tem as coisas da curtida ali do lado direito do braço direito dele. Sim, ó. Sim. Os carretel da curtida. Os carretel da curtida estão ali ainda. O outro que eu vou mandar é o Vegeta também, que é dos cosplays, que é sensacional, cara. O visor de Tic Tac. A sombreira de raquete. A sombreira de raquete, cara. A sombreira de raquete. O plásticozão. O tapoeira ali, cara. A armadura é um tampa de tapoeira. Um tampa de tapoeira, cara. Que genial. Ai, cara. Caralho. E o último que eu vou mandar já é uma indicação, cara. O último que eu vou mandar já é uma indicação do Low Cost Cosplay. Que é aquele tailandês, cara, que faz o... Ele é genial, cara. Ele é genial, sim. Cara. Esse do Goku na câmera de recuperação é muito foda, mano. É ótimo. É sensacional, é o tipo cara. De coisa que só precisa de um pouquinho de tratamento, saca? De Photoshop. Cara. Só isso. Eu vou mandar, vai estar aí na pauta, cara. A página dele é sensacional, cara. Porque o cara é muito bom, velho. Olha esse último que ele fez do Wolverine com o Professor Xavier, cara. Sim, cara. Abra uma página que eu mandei e vejam. Como eu fiquei rindo dessa merda, cara. Olha só. Filha da puta, né, mano? É muito bom, cara. É muito bom, cara. Essa página é foda, cara. É foda. O cara é muito criativo. Ele tem aquele Seiya que ele fez, que é de papel higiênico, tá ligado? Os rolos de papel. É, Tem uns rolos de papel no ombro, né? Isso, ele tem uns rolão de papel no ombro, cara. O cara é genial, velho. O low cost cosplay é um dos melhores. E deixar a indicação também brasileiro, que é o cospop.com também, que sempre tem um concurso pro cospop, que é onde a gente manda um monte dessas aí que a galera se puxa, né? Se puxa na pobreza e faz uns bagulho muito engraçado, velho. Vai lá, Godoka. Vamos lá, vamos ver o que sobrou aqui. Acho que sobrou bastante coisa. O grande Hulk Bacia. Espera que eu cliquei, eu peguei errado. Eita, não salvei o Hulk Bacia. Porra, como eu não salvei ele, eu salvei só o bônus dele, mas só o bônus do Hulk Bacia. Porque tem gente que se presta a fazer essas coisas. Ah, tá, esse. Esse. Montagem do Hulk Bacia. É o trio do. O trio do. Como é que fala? Da porra do. De Star Wars, mas o principal é o Chewbacca de humanas ali. Vendendo a arte na praia. Chewbacca de humanas. Saquinho com os aranhos pra poder artesanato. É o Chewbacca Los Hermanos, brother. Sim. Um saquinho com os aranhos pra poder artesanato, tá ligado? Roubou uns fios de cobre da prefeitura. Pá. Tem esse aqui que eu batizei de cabeça tampada pra não passar vergonha. Olha o sacão dele jogado pro lado. Ah, que nojeba. Olha só, cara. O Super Metroid. Sim, esse aqui, cara, que eu não soube o que nomear, sabe? Que eu só coloquei Jesus, Maria e José. Que é esse? Ah, Shinigami. Olha esse também. Shinicâncer. Que tristeza, cara. Um cacete gigante. Esse é um daqueles que olha. Ele tá enxergando pela boca ali, ele não tá enxergando nada. Tá parecendo um Muppet. Ele pode fazer de Muppet dando a Maria Braga, essa porra aí. Sim, né? Cara. Robby o menino rola. Nossa, esse é clássico. Esse é clássico. Ah, mas essa Ravena aí tá bem legal, se é que ela é uma mulher, né? Pô, não deixa de ser legal, não deixa de estar legal. Bom, seja o que for, empolgou o Robby, menino rola, com certeza. Verdade. O Robby se empolgou. Foi bastante. Pelo menos então, orelhas tá. E roupa, né? Cadê? É quase faz parte da máscara. É. É que é versão anime, né? É. Ah, isso aqui nem é tão ruim, cara, porque o aqui, ó. Tá ótimo isso aqui, cara. Que isso, cara? Olha esse cinto. É uma pochete segurando. Um negócio de papel machê, sei lá, o cara. Não é, cara. Aquele meio ali é um prato que ele amarrou não sei o que ali, ó. Caralho, velho. Que errado, cara. Parabéns. O cara roubou, sei lá, o cara roubou a roupa daqueles mágicos antigos, tá ligado? Ah, Magician Name God. Não, velho, esse é o Saitama mais triste que eu já vi. É, porque a roupa do Saitama normalmente já é tão simples, cara, que cosplay dele normalmente fica bom. É, então o cara conseguiu extrapolar os limites. Foi descendo de sacanagem, velho. O cara conseguiu fazer um... um cosplay ruindo. Que mais tem, Jesus? O que mais tem aqui? Tem esse outro aqui também, que se não me engano também é do One Punch Man. Eu não tenho certeza, mas tá junto, então deve ser. Ah, aqui, ó. É do One Punch Man. Você viu. Tá ótimo. Tem ali atrás o cosplay do Saitama. Tá ótimo esse cosplay do Saitama. Ah, sim, esse cosplay tudo tá ótimo, cara. Vai render milhões. Vai. Tem esse aqui, que é pela historinha do cara, né? É um personagem do Toaru Ryugan, né, cara? Mas é um cara com uma roupa normal, só o cabelo espetado. E ele ficou triste porque não reconheceram o personagem dele. Não reconheceram o personagem. É, porra, como é que vão reconhecer esse cara? Ele parece alguém na rua. Parece alguém que... Tem um cara no evento, tem um mangá chamado Homúnculos, que a roupa do cara no mangá é o quê? É um cara de terno, gravata, uma touca e um tapa-olho. E acabou, tá ligado? O tapa-olho daquele médico, sabe? Que você não sabe a coisa se esse cara tá ferido ou é um cosplay, sabe? E tava o cara andando no evento, eu olhei assim, eu... Esse cara tá parecendo de homúnculos. Eu, brother, tá de cosplay, é? De homúnculos? Ele... Tem uma primeira pessoa que me reconheceu. Porra, também, caralho! Não, cara, eu tropecei ali, eu tô saindo da enfermaria agora. Acabei de furar meu olho. Esse cara aí parece o HDR. Caralho, que sacanagem. O HDR vai ver isso aí depois. Vai mandar vocês não tomar no cu. Mas é bom ler a historinha dele. Ele chateado porque não reconheceram ele. Vai lá. E pra finalizar, eu, claro que não podia faltar um Bob Esponja. Que triste, cara. Vamos ver. Isso aqui é aqueles bagulho de colchão também, anda. Nossa senhora, cara. Colchão casca de ovo. Cara, aquele colchão que o cara rouba do mendigo. Olha essa porra desse Patrick. Eu ia falar do Patrick, cara, mas daí eu pensei assim. Eu tô preocupado com como é que a cabeça do cara coube nessa. Pois é, isso que eu fiquei pensando, cara. Ele não tá respirando, cara. O cara tem uma cabeça muito pequena, né, velho? Mas coisa. Não tá respirando, ele morreu depois dessa foto. Caralho, que bosta. Eu acho que ele tá morto nessa foto e botaram ele de pé. Tipo... É só um manequim, sabe? Que merda. Flamer, tem mais alguma? Eu tenho só mais um pra finalizar, que é um comparativo de expectativas e realidade, né? Que essa é a expectativa do cosplay do cara. Mouse, vamos. Beleza. Tá. Beleza, né? Bom, e essa é a realidade. Alumíniozão ali, que fudido. Foda, velho. Pra mim tá muito melhor assim, cara. Tá do caralho. Melhorou no ponto de design do cara. Tá muito. A chuteira fudida. Eu só tô preocupado na cabeça desse brother, velho. Que chutão. Ele entortou. Como é que é o nome desse bicho mesmo? Entortou os copos. Big Daddy. Esse é o Big Chute. Big Chute. Ele tá na cozinha porque ele usou o isopor da própria do fogão, cara, tá ligado? Que veio embalado. O papel alumínio, né? É, o papel alumínio ele pegou na cozinha e o isopor ali ele usou do fogão que veio. Eu tenho um pedaço de isopor que veio na máquina de lavar que dá pra fazer fantasia de, tipo, rei de xadrez, saca? É só pintar de preto ali e dar uma arrumadinha. Pegou a serpentina da geladeira, pois estragou o congelador, né, cara? Uhum. É a serpentina do congelador. Ah, e se você olhar direitinho aqui na cúpula, são hambúrgueres congelados colados aqui, ó. Brincadeira. Total dele tá na cozinha. Caralho, cara. Possível, cara, esses bolachão aí é hambúrguer, cara. Puta, a mãe dele quando chegar vai ficar muito puto. Vou fazer muito sucesso com essa porra de Não, mãe, vou fazer dinheiro pra caramba, mãe. Faz minha carreira. Carreira de cosplayer. Mãe, eu vou botar na internet, eu vou ser famoso, mamãe. Carreira de cosplayer. Vini, tem mais algum aí? Cara, tem meus três últimos aqui que tem o John Stewart de fim de carreira. Que é esse aqui? Dá um ligue no John Stewart. Que demais, cara. Caralho. Nossa, velho. O cara juntou tudo que tinha, sabe? Eu curti muito. Ele pegou a touca dele, cara. Eu curti muito, velho. Ó, pô, essa touca é legal, cara. Puta, foda, mano. A touca é maneira, mas, né? Eu tô vendo esse cara que tá aqui embaixo, que ele tá com o olho muito arregalado, velho. Ele também, ele tá apavorado. Esse é o Atroz. Eu tenho certeza que ele tá pensando... Peido pesa? Tem aqui o por último que é o cosplay, mas ao mesmo tempo eu achei legal pela vibe, tipo, pelo menininho aqui, tipo, tá mó felizão que ele tá de Leonardo. Tá trimassa. Caralho. E o meu último aqui que é em homenagem ao Evandro, que é um cospobre barra cosnojo de One Piece, cara. É merda. Que é o Barba Branca feito com unha, cara. Ah, que nojo, caraca. Mano. Que nojo. Ah, meu Deus. Caralho, pra encerrar o podcast super bem, né, cara? Mãe, puta que pariu. Mãe da unha do cara, como é que ele deixa crescer nesse nível? O cara nível? Não cortava um mês a unha, cara. Planejamento cara tem... à frente, cara. Cara o Barba Branca, mano. Puta que merda, velho. Ai, velho, com isso encerramos o nosso podcast. Ah, espero, de nada. Espero que tenha ficado bom. Espero que eu tenha conseguido editar o vídeo pra poder visualizar todos esses cosplays maravilhosos. E é isso aí, pessoal. Curta as coisas tudo aí embaixo aí, nosso Twitter, nosso Facebook, Proibidão dos Amiches. Segue o nosso feed lá. E até semana que vem. Falou, abraço. Falou. Adeus. Fala. Adeus.